espera no zero, torre 1895, altímetro no zero, 1616, boa viagem. Boa noite, 04 Galeão 360, a informação até o altinho 116, aguarde cobra. O gol no 897, ingresso à esquerda para o portão 612, observando o custo 300 do Airbus da TAM. Ok, ingressão na Silvia Juliette, observando o 321 da TAM, vai para o 01897. Boa noite, 04 para a cópia. Autorizado nível de voo 360 para o Galeão, via Azulu no zero, SMAP, após dúvida, o restante conforme a rota do plano de voo. Pista no zero, decola, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, após iniciar a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direta posição bridge, controle 120.8, torre 1.8.95, transponder 5571. Galeão, nível 360, conforme Guru 10 e SMAP, depois conforme plano de voo, decola 10, curva à direita no perfil da Dael, Leda, Fritz. Controle 208, torre 1895, transponder 5571, voo 1804. É, portão de número 9, Champion. Valeu. Seu ponto de espera pronto. Dia vai 808, além decola pista no 0, vento 1 no 20 graus, com 1 dúzia nós. Além decola no 0, 808. O no 6, só um instante para a cópia, por gentileza. Deixa eu ver, você não escuta, obrigado. Total 9990 ao controle, em aproximação, check 3, torre 1895. 395, obrigado. Então, observador, muito bom dia, total 9990, no ILS, está liberado. Bom dia, total 9990, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no 6. Não aguarda livre no 0 no meio total. Paulo Salvador, 2371, do plano para o táxi, com 224 a bordo, terra Galeão, 4 horas de autonomia. 224 Galeão, 4 horas de autonomia, táxi em frente, esquerda via pátio, Índia e Alfa, ponto espera no 0, torre 1.8.95, altímetro no 0, no 6, boa viagem. Obrigado aí pela palavra. Táxi via pátio, Índia e Alfa, ponto espera, lá, motor 2, descia após o Lúvito e o restante conforme a rota do plano de voo. Pista 1-0, decola, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Afosta curva pela direita. Perfil de subida da El, Leda após Leda, direto à posição Bridge. Controle 120, decimal 8. Torre 11895. Acione o código transponder 5572. 360 autorizado, Galeão, Aperzolo 1-0, SMAP, depois só a segunda posição. SMAP, depois Lúbito, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, e depois Barbacena. Ok, Lúbito, Barbacena, após rota. Barbacena, após decolagem, após decolando, fiz 1-0, 2.000 pés ou 3 milhas, Delta Marquer, curva direita. Sael, Leda, Bridge, a saída, controle é 1208, 14.1895 e 5570. 5572. 72, perdão. Livre. Livre, alerta 5208. Alô, bom dia, gol ano 607, centro do hotel, autorização Guarulhos. 607, Guarulhos, já temos aprovado 36, hotel confere, 1016.4. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Via posição Bridge, após o Apesulo 16, restante conforme a rota do plano de voo. Decola pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva direita, perfil de subida da El, Leda, após Leda, direto para a posição Bridge. Controle 120, decimal 8, a torre 11895, transponder 5003. 360, decola da 10, mantém a sua destino, curva direita da El, Leda, Bridge. Apesulo 6, resposta 5003, controle 1208, 1809. 5003, resposta 10, chame para o chá, Guarulhos 607. Salvador, bom dia, 4069, formação hotel, Campinas, nível 360, professor. Hotel confere, 1017, agora no altímetro, 36, já temos aprovado, um instante para a cota. Gente, agora, 1017. Total 99 no zero na Zona Golfo, bom dia. Bom dia, total 99 no zero. De Confins chegou para Salvador, táxi autorizado agora a Alfa. Próxima esquerda, Kilo, Pátio 3, tenta o polarizador. Alfa esquerda, Kilo, Pátio 3, quente, obrigado, total. Azul 4069 da cota. Afirma. 4069 da Azul, autorizado para Campinas, nível 360, via posição Bridge, Upper, Zulu 16, restante conforme a rota no plano de voo. Decolagem, pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, após curva pela direita. Perfil de subida da El, Leda após Leda, direta, posição Bridge. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, transponder 5567. Cidade da Pina, nível 360, via Bridge, depois rota de plano, decola da pista 10, mantém a reta até 2.000, então 3.000, curva direita, perfil da El Leda, depois Bridge, controle 120.8, torre 18.95, transponder 5567, azul 4069. Correto o cotejamento, é a posição remota 04 do pátio 3, chame o ponto puxaço na azul. Quando o próximo chamaria, muito obrigado. After controller, good morning, this is the 3171 on the departure. Messier 3171, this is control. Ready contact, but you need to change your transponder code with 55 and 51. Answer. We are receiving 51, please change. 5151, but then walk in there. 3171. 3, 9, 9-0 então, informação em curso agora é hotel, altímetro no 017. Está no portão 3 do pátio principal, foi aprovado para Recife, então nível de voo 390 via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no 0, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, então inicia a curva pela esquerda, perfil de subida Pulca, Jamo Transão Caju, controle 120, decimal 8. Na torre em 1 no 8, decimal 95. Transponder 5001. 390 autorizado para Recife, é permitido 58, decolada 10, frente até 2000, a terceira mira com curva esquerda. Pulca Caju, 129, 1208. 1895, 5001. 5001, portão 3, chame pronto. Good 3171. Now we are civil. Okay. Could you clear out? I had a breathing detection at 3171. Initially, fly to Lida. Flying to Lida at 3171. Salvador, bom dia, 106, boa noite. Para Salvador, confirme. Bom dia, 106, boa noite. Apenas para confirmar a saída presente para Brasília. 5-7, já temos aprovado o nível de voo 380, está pronto para a cota? Pronto, cota, está dentro do hotel. Então é a Índia agora, apenas a informação significativa é altímetro, que de 1016 pulou para 1017, Salvador, Brasília, nível de voo 380, via Upper Zulu 17, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva à direita, perfil de subida Arbor, transição Elefa, controle 120, decimal 8. Torre 1 no 8, decimal 95. Acione o código transponder 5004 na 357. 7507. Tem que então ter nova informação apenas 507 altímetro. Autorizado Brasília, nível 380 via Upper Zulu 97. Decolta 90, mantém a reta até cruzar 2000 ou terceira milha. Após direita, Arbor Elefa. Controle 1208, torre 1895. Acena 5004, 3507. 5004, portão 4, reporte pronto, chá acionado, da 3507. Depois daremos 3507. O SPEC acionamento, voo 804, posição 9. Voo 804, portão 9, autorizado, reporte pro táxi. Autoridade para táxi, voo 804. Turn 1. We have your clearance to a bridge. What do you think about it? Thanks, sir. I had a breeze, thanks, sir. Good. Torre Salvador, bom dia, na 3193, trem baixado, entravado, estabilizado, vai passar agora o Libra. Gente, bom dia, Tadrão 53, tem livre pouso, pistão no 0, vento 1, 20 graus, 120 graus, com 10 nós. Livre pouso. Pouso, Quintana Zero, são 3253. Então, decola aí com pro da estado do Coco, na sequência Ilhéus conforme, POB DIN 04, para acionamento, taxi, decolagem, 2895, altinho 2017, tá na bata? Tá na bata. 2895 da presente, bom voo, Roberto Bravo. Bom dia, 3554, senta ao hotel. Solo 35514, centro da hotel. Solo Salvador, bom dia, 35514, centro da hotel. 55, Trip, a gente vai receber o seu painel só um instantinho, por gentileza. Ok, aguardando. Contact the best sender of the our country. Frequency 125.1 3171. 125.1 3171. Have a nice day, sir. 5-4, previsão aqui Aracaju tá 10 horas. Em mais 6 minutos vai consultar o plano, prepara a subida Fuca Caju. Cliente, se possível nível 1 no 70. 9-8-0-9-er, this is Salvador Control, go ahead. Campinas. Antenado, 103 no POB, táxi autorizado, à esquerda via Pátio, ponto espera no zero, via Índia, torre 1895, altinho 2017, boa viagem, boa noite, 04. Pátio Índia, ponto espera, torre 1895, boa noite, 04, obrigado, bom dia. Bom dia. Roger, passaria do 9809. Livre decolagem, vento 120 graus, 109. Salvo, Salvador, bom dia, tá 3153, Livrona, 3153. 3153, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette, tá 3153. Bravo decolou os 27, vai prosseguir sobre o voo Atacadão? Economia até na Ribeirão. O Mesca Bravo e após vai prosseguir via litoral até Ilhéus, é isso? Vai corredor Fé, vai fazer um sobrevoo ali no centro de convenções. Aí, pois um outro sobrevoo ali Salvador, bom dia, Gol 804, ponto espera, fechando zero. Romeu Oscar Bravo, então mantém minha escuta, ok? O Romeu Oscar Bravo aguardando transferência após ao controle. Bravo. Só um minuto, copo. Gol no 804, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém cabeceiro no zero, gol no 804. Observe em breve azul após ingresso Juliette para portão 09. Após azul, 09 e a portão 03. Bravo, que Luiz, que pronto, copa. Bravo, que Luiz, autorizado, voo local, Salvador, 1 mil pés, decolada 197 com curva direita, corredor axé, transponder 01, 16 e o controle aperi 120, décima 8. Milhas, através norte da torre, não vai interferir com a sua decolagem, está ali o vidão no zero, vento 120 graus com 10 nós. Decolagem, vidão no zero, gol 804. 1 noite, decimal 95, ajuste no zero, 17. Coordenação capital, reporte para o táxi. 642. Salvador, o gol 1715, autorização para Brasília, com informação Índia, portão 2. Ele confere, aguarde copo, o gol 1715. Aguarde, árvore elefa, saída, 1715. Afirmo. Certo. Yep. Salvador, o 3890 no 08 para a Puxa e acionamento. 3809. Após a passagem do Airbus da companhia retaguarda, está autorizado no 08, reporta táxi. Após a passagem do Airbus da companhia retaguarda, porta neta, reverso 90. No 705, pronto, copia. Afirmo, no 705. No 705, autorizado Brasília, via Upazul 17, o nível 360, a colada 10 com curva à direita, perfil de saída, árvore, elefa. Transponder 5006, controle 120, décima 8. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola na pista 10, curva direita no perfil da árvore, transição elefa. Aciona 5006, controle 1208, gol no 705. Gol no 705, ótimo para pushback acionamento no portão 02. Chamará, gol no 705. Rio 5973. 5973, prossiga. 310 para Recife. Vou esperar a copa de posição para me chamar. Sim, só um minuto e quatro, Rio 5973. Obrigado. Cruzamento na final da 1-0, próxima à vertical da torre, à direita da vertical da torre. Afirmativo. Serve prosseguir, Romeu Oscar Bravo, vai reportar já sobre o farol de Itapuã, agora em transferência ao controle. Farol de Itapuã, bravo. altitude of Niner 809 now. 3 miles, 3 Niner miles, Dorf. We're clear to 5 down. Okay, we're clear to 5,000 for Stereo to Niner 809. Agora, que é o sono. Nossa, a Natal com 2 a bordo. Confirma POB? 122. 122. A 30 táxi da Ponte Fera da pista 10. Via Índia Alfa na Ponte Fera vai chamar a torre em 1-1-8-3-9-5 ou ajuste na 0-1-7. Alfa 4069, o vento 120 graus com 09 nós, tem livre decolagem da pista no 0. Decolagem no 0, Recife, o nível 310, via Upper Whiskey 58. Vai colar 1-0 com curva à esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju. Transponde ao 501 no quadro, controle aparelho 20.8. Autorizado para Recife 310, Upper Whiskey 58, a curva de saída decola, curva à esquerda, Puca, Caju. 501-4, 120-80, o controle de saída. Correto, 5963, time pronto para pushback e acionamento no PAT 3. Trabalhamos. Já November Alpha, pronto, cópia. November Alpha autorizado, voo local, Salvador, Salvador, 1 no meu pés, decolagem 1-7. Curva à esquerda, corredor forte, aceno transponder 0171 e o controle 120.8. Convenções, põe no Rio Vermelho, aí pro direto e é o Manoel Cabral. Positivo, livre. Tá bom. 69 decola aos 35, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia. Seja a autorização, por gentileza, novamente. Controle Salvador 4069, bom dia. Azul 4069, controle Salvador, meu cordial, está em contato radar. Que vai chamar a torre em 1-9-9-5, ajuste na 0-1-7. Sente gol, TAM 3-8-9-0, autorizado, táxi até ponto de espera da pista 1-0. Via parte Wind Alpha, no ponto de espera, chamar a torre em 1-9-9-5, ajuste na 0-1-7. O Salvador, bom dia, é o Alice a cargo 6570, sente da informação hotel 370 Recife. Alice a cargo 6570, prepare a cuca e aguarde papel. Na sua escuta. Fala, 6570. Afirmativa, após a passagem dos rapazes da companhia da Guarda, está autorizado no 04 e a porta táxi. Yes. So, Judah, 2000 feet, thank you, sir.